É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo que ela formalmente condena toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que ao contrário lhe disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outro sim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito boa tarde aos nossos amigos do mundo espiritual, aos nossos amigos também do mundo material, e mais uma tarde de estudos da nossa tão amada doutrina espírita, dando continuidade aos nossos estudos sobre o Novo Testamento, na tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, dando continuidade ao Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos comentar as duas passagens que ficaram pendentes no último estudo, a do curas junto ao lago, segundo a multiplicação dos pães. Perfeito? 15:29 e 15:32, iniciando respectivamente. Vamos ver se a gente consegue entrar no capítulo 16, que é sinal do céu. Acho que dá pra gente... Que tal a gente relê-las, né? Pra gente poder ter uma noção do que a gente estava comentando na semana passada. Eu vou começar aqui, aí depois a Patrícia faz a sequência e os demais também para a gente poder finalizar. Curas junto ao lago, 15:29. Tendo partido dali, Jesus chegou junto ao mar da Galiléia, subiu a um monte e permaneceu assentado lá. 15:30. E aproximaram-se dele muitas turbas, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os depuseram junto aos pés dele, e ele os curou. 15:31. De modo que a turba se admirou ao ver mudos falando, aleijados sãos, coxos caminhando, cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Caminhando. Andar ao redor, vagar, perambular, circular, passear, viver. Seguir um gênero de vida. Segundo a multiplicação dos pães, também encontra ali Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. 15:32. Jesus, convocando os seus discípulos, disse: estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias. E não tenho o que comer. Não quero despedir em jejum, para que não desfaleça no caminho. 15:33. Os seus discípulos lhe dizem: de onde nos viram no deserto tantos pães para saciar tamanha turba? 15:34. Jesus lhe diz: quantos pães tendes? Eles lhe disseram: 7 e uns poucos peixinhos. 15:35. Tendo ordenado a turba recostar-se sobre a terra, cair para trás, recostar-se, posicionar-se para comer, reclinar-se à mesa. 15:36. Tomou os 7 pães e os peixes, rendeu graças, partiu-os e deu aos discípulos e os discípulos às turbas. 15:37. Todos comeram e saciaram-se, e levaram da sobra dos pedaços 7 cestos redondos, cheios. Saciaram-se, saciar-se, satisfazer-se, fartar-se, estar satisfeito. Levaram, levantar, sustentar alguém, algo a fim de carregar, tirar, remover, levar. Redondos, algo redondo, trançado ou dobrado, qualquer coisa enrolada em um círculo, cesta de junco. 15:38. E os que comeram foram 4.000 homens, fora mulheres e criancinhas. 15:39. Após despedir-se as turbas, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Dá para a gente ler logo a sequência do sinal do céu? O que é turba? Turba. Grupamento. Multidão, né? Multidão, é. Multidão. A turba, uma turba de meliantes, uma turba de que vinha no bloco. Mas é turba, né? Vem ali os encarnados e desencarnados. Tem várias turbas. É. Edson, com você. Sinal do céu, também encontra ali Marcos. 8, 11, 13, Lucas 12, 54, 56. 16, 1. E aproximando-se os fariseus e saduceus, testando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Testando, literalmente tentar, experimentar, testar, pôr à prova, desafiar. 16, 2. Em resposta, disse-lhes: chegado o fim da tarde, dizeis: haverá tempo bom, pois o céu está avermelhado. Tempo bom, serenidade, tranquilidade, tempo bom. É, 16, 3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está avermelhado e sombrio. Sabeis distinguir a face do céu e não podeis distinguir os sinais dos tempos? É, sombrio, obscurecer, apresentar um aspecto sombrio em relação ao céu. Apresentar um ar, humor sombrio, tornar-se pesaroso, sombrio em relação à pessoa. 16:4. Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, partiu. Vamos lá? Curas junto ao lago. Vou fazer o mesmo esquema que a gente fez da última vez. Vou pegar só a questão do processo histórico para a gente poder enriquecer depois com os nossos comentários. 15:29. Tendo partido dali, Jesus chegou junto ao mar da Galileia. É claro que lá não existia mar. Ele chamava o mar da Galileia, que na realidade era o Lago Genesaré. É. Então, só para a gente perceber que não existe esse lago aí que o pessoal dizia. Mas como eles eram pescadores, camponeses, ou seja, pessoas que eram muito simples, para eles qualquer coisa era muito imenso, gigantesco, né? Então, é muito comum, a gente vai encontrar nos textos aqui do Novo Testamento, essa denominação de mar, que eles chamavam o Lago Genesaré, mas na realidade era um lago. Né? Imagina se eles vissem o Rio Amazonas. Aquela de você, oceano. É, né? Então, e é um rio, né? Você não vê nem a margem, né? Eles também. E o que a gente pode comentar a esse respeito aqui? Porque Jesus, em outras passagens que nós já lemos, mesmo nesse testamento, Novo Testamento do livro do Mateus, ele já fez essas curas, ele já fez essas caridade, né, para aquelas pessoas que tanto necessitavam. Só que devia ter tanta gente com necessidades que Jesus estava sempre reafirmando. A gente fez uma leitura aqui em que a gente percebeu que algumas pessoas, apesar de tudo isso, não acreditavam ainda em Jesus, né? Lembra disso? Tem um comentário aqui que ele estava resgatando a própria profecia, né, do profeta Isaías, né? Que não é grande aquele que não seria grande, não seria reconhecido aquele que iria, né, redimir, aquele que iria lhe apresentar, né, as informações do Pai. Era uma profecia de Isaías que o próprio Jesus estava lendo lá na sinagoga de Nazaré. Não sei se vocês lembram que a gente discutiu isso aqui. Agora, a gente sabe qual era o objetivo de Jesus aqui na Terra. Qual era o objetivo de Jesus aqui na Terra? Proclamar, né, divulgar o reino de Deus aqui entre nós. Acho que por que havia essa questão então de cura, de atendimento a essas pessoas? Por que isso, na realidade? O que a gente pode refletir um pouco sobre essa situação? Eram pessoas realmente muito necessitadas, né? Pessoas que precisavam. E pessoas que, principalmente, elas tinham que, de uma certa forma, serem chamadas por algum motivo. Perfeito? Primeiro que era o filho do carpinteiro, que muitos o conheciam, né? De Nazaré, daquela situação toda. E para poder chamar a atenção dessas pessoas, a fama de Jesus ela foi aumentando. E a necessidade do povo, ela cada vez mais era incitada para poder ser saciada. Por quê? Porque tinha um taumaturgo, tinha um profeta, alguém que estava junto a eles, estava fazendo, sem cobrar nada, essas curas todas. Mas isso não era o mais importante para Jesus. Jesus queria atrair essas pessoas para que eles pudessem receber a mensagem, as informações necessárias para que eles pudessem ouvir a palavra. A gente pode imaginar que essas pessoas dariam atenção a Jesus se elas não tivessem um propósito maior para poder buscá-lo? Acho que não, né? Possivelmente não, né? Possivelmente não. Muito difícil, muito difícil. Porque eram pessoas que principalmente necessitavam de alimentos, né? O alimento espiritual e o alimento material. E eram muito necessitadas mesmo. Então Jesus, quando recebia esses nossos irmãos, ele de fato fazia, né? De acordo com a necessidade de cada um e merecimento, essas curas que deixavam cada vez mais marcado. A questão do reino dos céus, que ele veio apregoar, e que foi a primeira coisa que ele ratificou aqui, dizendo que o reino dele não era deste mundo, e informando que o reino de Deus estava dentro de nós, que era para as pessoas refletirem. Talvez as pessoas... Ainda hoje é bem difícil a gente poder entender esse tipo de situação. Imagina, mais de 2000 anos atrás, numa Palestina agrícola, zona rural, num estado de extrema pobreza e guerras e várias humilhações que aquele povo sofria. Era um povo realmente muito sofrido. Mas, mesmo assim, Jesus continuava fazendo com que essas pessoas elas fossem bem recebidas, né? Afastando maus espíritos, né? Fazendo com que a sua parcela diamantíssima que é, né, de nosso irmão maior, chegasse até ao benefício daqueles ali que necessitavam. E aí no 15:31, que a gente lê aqui, de modo que a turba se admirou ao ver muitos falando, aleijados sãos, coxos caminhando, cegos enxergando e glorificavam o Deus de Israel. Apesar de toda essa bondade de Jesus, essa situação, muitos ainda falaram mal dele. Foram beneficiados e ainda falavam mal de Jesus, né? Humberto de Campos tem uma passagem lá, num dos livros dele, né? Que está naquele livro do nosso irmão Gerson Simões Monteiro, que o Pedro fica irritado, porque como é que pode? Esse cara está falando mal de Jesus, mas ele foi curado por ele, como é que ele está falando mal de Jesus além de Jerusalém? E aí Pedro fica irritado. E Jesus, impassível, dizendo que ele não tinha que ficar dessa forma. Então, vejam tudo isso. Mesmo com toda essa bondade, com todo esse merecimento que ele recebeu de Jesus, alguns ainda falavam mal. E o que aqueles que não falavam mal, né, nesse sentido de cura, ainda reclamavam porque ele estava curando sábado. Lembra que nós lemos aqui uma passagem também? Qual de vós que caindo lá, né? Uma ovelha, um cavalo, um animal seu dentro de um buraco, não vai tirar no sábado, você vai deixar lá morrer? Então, o que é mais necessário, né? O que é mais importante? Então, haviam vários questionamentos a respeito de Jesus, apesar de toda essa bondade dele. E é o que a gente, às vezes, encontra no dia a dia. Muitos de nós não fazemos, às vezes, aquilo que nós devemos fazer, porque nós sempre temos medo de uma crítica, de um problema maior que, de repente, a gente possa ocasionar para uma situação qualquer. Mesmo ajudando, a gente pode sofrer críticas, a gente pode ser questionado. Eu lembro que algumas pessoas, alguns irmãos que fazem caravana fraterna na rua, acham que levando um prato de comida para um irmão que está lá naquela situação difícil, ele vai lhe abrir os braços, vai lhe dar um beijo, vai dizer, ah, você é o meu herói. E muitas vezes não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Não. Alguns te criticam porque dizem que não te pediram nada. Eu não te pedi nada, que você está me dando isso. Joga comida na tua cara. É. Alguns são mais revoltados ainda, dizem que não querem aquilo, que é para você ir embora. Derrubam, né? Às vezes a quentinha, alguma coisa que você vai oferecer. Alguns ainda dizem que quem te chamou ali, porque na realidade não precisa de nada. Então, a questão de humildade, a questão da recepção, não está atrelada à questão social ou à questão momentânea que a pessoa vive ali, material. É algo muito mais interior do que a gente possa imaginar. Por quê? E aí, fazendo um paralelo exatamente às curas de Jesus, mesmo essas pessoas tendo recebido todas essas benesses, né, esse envolvimento, alguns ainda criticavam, falavam mal, que faz parte da natureza humana. E é ainda o que a gente consegue encontrar ainda hoje. Mas isso vai fazer com que a gente fique desanimado para poder ajudar ou resolver a situação daquele irmão? Bem, a gente não pode impor, porque Jesus jamais impôs nada a alguém, né? A gente tenta conversar e, numa próxima situação, se a gente passar por ali e ver o irmão, quem sabe ele está mais flexível a nos ouvir e a entender que aquilo que a gente está oferecendo, nós não estamos humilhando, nós estamos tentando ajudá-lo. Porque a confiança, ela é importante para que esse processo ele se inicie. Quando você faz a caravana fraterna nesses lugares, para esses irmãos, normalmente os caravaneiros, não sei se vocês já passaram aqui na cidade, ali nessa igreja da Candelária, sábado à noite, tem vários grupos que param combis, carros, que vão dar sopa, que vão dar alimento, que vão dar roupas, que vão dar, fazendo eles. Mas essas pessoas, muito provavelmente, já são conhecidas daqueles irmãos que já sabem que naquele sábado, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, vai se encontrar ali e eles vão ser beneficiados. Porque o que acontece? Para esse irmão que está passando por isso, alguns eles imaginam que queiram até eliminá-los. Pô, vai me dar uma comida envenenada, vai me dar algo estragado, sei lá se eu posso confiar ou não. Então envolve muito a questão de confiança. Aqui, quando a gente está fazendo essa leitura, Cura Junto ao Lago, é mais uma passagem que Jesus continuava, né, a fazer esse atendimento. Naquela época não existia centro espírita, não existia as congregações que ajudavam desse jeito. A gente estava vivendo uma época aqui em que as pessoas passavam fome mesmo, né, dificuldade, né, para isso. E aí, na segunda multiplicação dos pães, que é o segundo texto que a gente leu aqui, Jesus estava preocupado com eles, que eles já estavam lá há muito tempo, e ao mesmo tempo ele não queria que essas pessoas fossem embora sem ter um atendimento. Pô, pelo menos vou dar uma comida, né? Mas que comida se eles não tinham comida? 7 pães e alguns peixinhos, isso que a gente leu aqui. Essa ratificação aqui da multiplicação dos pães, que é a segunda multiplicação, é um cenário. Imaginemos aqui os discípulos. Se a primeira já foi uma situação inusitada e diferente, imagina a segunda novamente. É para a gente não é para a gente titubear em mais nada com esse homem, né? Pô, ele tá fazendo de novo. E mesmo assim, a gente vê que na hora do sacrifício, na hora da hora verdadeira, que a gente chama de hora H, né? Que é a hora H, nem todos ficaram firmes na sua fé com relação a ele. Ainda titubearam nesse sentido. Então, o que a gente pode imaginar sobre isso aqui? Jesus estava ratificando, na realidade, o quê? Aquilo que ele dizia. Dizia que vinha da origem do próprio Pai e que estava convidando a que eles se envolvessem naquele seu chamado, né? Porque passar imagina, deve ter sido muito bom, né? Passar 3 dias com Jesus e com os discípulos. E Jesus não jogava conversa fiada, Jesus só falava coisas que pudessem engrandecer. Então, 3 dias de retiro aqui, vamos colocar dessa forma, em que as pessoas, de uma certa forma, no terceiro dia, Jesus estava preocupado com eles. Pô, esse pessoal não come há 3 dias, como é que a gente vai mandar eles para ir embora? Então vamos fazer uma nova multiplicação que a gente já trabalhou aqui dentro sobre os fenômenos espíritas, né? Os fenômenos que podem ter envolvido essa tal multiplicação dos pães, né? A idoplastia, que a gente comentou, né? A questão do transporte, né? A questão da sugestão. Tudo isso são situações, são fenômenos mediúnicos, né? Que poderiam explicar tudo isso. Naquela época, não se podia entender como esse homem conseguiu fazer essa multiplicação. Como poder sair de 7 pães, ainda sobrarem aqui quantos cestos? Eles dizem que foram 4.000 homens, algumas mulheres e crianças que foram alimentados. Então, deu muita comida, né? Foi muita comida que foi multiplicada naquele momento ali. Não era... É um exército. 4.000 pessoas... Então, a gente lê e a gente acha que é um negócio assim, comum. Pô, não pode ser um negócio comum, são 4 mil pessoas. Você alimentar 4 mil pessoas mesmo comprando pão e peixe, dá um dinheirinho, hein? Dá um dinheirinho bom para poder, né, gastar nisso. E não havia nada disso. Diz aqui na passagem, Jesus pega os 7 pães e alguns peixinhos, rendeu graças, partiu e deu aos discípulos e os discípulos as turbas. Olha só. Então, e Mateus, não estamos falando aqui com um discípulo de Jesus, um apóstolo, que só ouviu falar. Mateus estava lá. Mateus é testemunha ocular, né? Testemunha ocular dessa situação. Assim como ele e João, né? Mas a gente vai estar vendo em Marcos essa passagem, né? Lá em Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Então, tomando as devidas proporções, que a gente já se acostumou com Jesus curando, multiplicando, fazendo toda essa situação de atendimento, né? Porque Jesus se preocupava com as pessoas. Mas o principal dele, que ele queria que as pessoas entendessem, era que elas se modificassem. Era esse o grande objetivo de Jesus. Que as pessoas se modificassem para que elas pudessem ser felizes, né? E não buscando a felicidade em lugares onde ela não existe, nos locais efêmeros, fugazes, passageiros, mas nos verdadeiros lugares, o que é que o Novo Testamento nos chama até hoje, nos dias atuais. Muitos de nós vamos pensar que a nossa felicidade ela está relacionada a questões materiais, e não é a questões materiais. O corpo, quando nós ainda o temos, precisa ser alimentado, é coisa material. Sim, ele precisa ficar de pé para ele poder se movimentar. É a nossa máquina que nós trazemos como responsáveis que somos, mas que nós vamos ter que devolver. E nós vamos responder por eles. Então, a questão de você não ficar sem se alimentar não é uma coisa saudável, não é uma coisa natural. Por quê? Você precisa dele para poder atravessar a jornada. Só que nós temos que entender que o mais importante de tudo é nós entendermos o que Jesus queria dizer quando ele fazia tudo isso. Chamar a atenção, trazer as pessoas para ele poder começar a conversar. E imaginemos o seguinte, você ficou 3 dias com Jesus num retiro. Você sair dali, você não conseguir modificar em nada, tá difícil, né? Então, realmente, é complicado. Mas existiu. Vários desses aqui ainda foram curados e ainda falaram. Pô, só fez isso. Só tirou minha lepra e eu tô andando. Mas não fez mais nada. Não me deixou dinheirinho. Não me deixou dinheirinho, não me deu... Não me deu os escravos que eu queria, não me deu a liteira, não me deu o ouro, porque com ouro eu vou viver bem. Aí eu vou viver bem. Né? Ô Cosme, mais até do que isso, porque eu penso assim, diante dessas turbas desse caminho, como nesse caso, se eram 4 mil pessoas, a gente pode supor ou entender hoje que seriam, vamos dizer assim, discípulos dos discípulos, ou seja, seriam uma propagação gigantesca da palavra de Jesus, dos seus ensinamentos, né? Você imagina, você pegar 4 mil pessoas e ficar 3 dias ali recebendo todo aquele ensinamento de Jesus, como isso é lento, né? Porque assim, a gente pode imaginar que aquelas pessoas, a maioria delas, dessas teoricamente 4 mil, elas se tornaram propagadoras da palavra, conhecedoras até profundas, e não foi isso que ocorreu, porque se isso ocorresse, tomaria regiões imensas do planeta, porque a partir desse grande exército, outros, né, outras pessoas seriam, entre aspas, arrebatadas para essa palavra. Né? Então, assim, mesmo tendo 3 dias de workshop com Jesus, né, ainda assim, poucas dessas 4 mil foram pinçadas para se tornarem pregadores também, ou discípulos daquela palavra, né? Você imagina, se hoje tem 4 mil pessoas que sabem a palavra, hoje as pessoas já... Você imagina antigamente, eu creio que muito mais efetivo seria, né? Então, é realmente a maior prova para mim de como isso é lento. Porque se nem diante do cara a gente conseguiu todo mundo, né, se elevar, imagina, né, tendo esse ensinamento lento. Mas você sabe, eu imagino o seguinte, hoje você reunir 4 mil pessoas é muito difícil. Mesmo com toda a tecnologia, todo o aparato que nós temos, né, chamada... É muito, muito, muito difícil. Imagina para aqueles homens e Jesus juntar 4 mil pessoas. É muita coisa. Muita coisa. Naquela época não existia megafone. Meio de comunicação. Não existia nada. Essas pessoas iam para retiros e ficavam lá. Por isso que demorava tanto tempo assim. Mas imagine Jesus para conversar com cada um dessas pessoas, desses grupos. É complicado, muito difícil. A gente imagina hoje, tranquilo, 4 mil. Bota todo mundo no estádio. Não existia estádio, não existia nada. Era uma turba, uma multidão de gente. O Sermão do Monte, segundo os amigos espirituais, dizem que era cerca de 5 mil pessoas. Você imagina, eu falando aqui sem microfone, você acha que alguém vai me ouvir lá do outro lado? Lá no camerino. Na camerino? Isso é difícil. Muito complicado. E a gente tem uma coisa importante para entender também, é o seguinte. Os dialetos, né, do hebraico, para cada uma daquelas cidadezinhas ali, cada um às vezes tinha colocações diferentes. Não era uma coisa como o português do Brasil, que é falado igual de norte a sul. Existiam situações que eram diferentes, não era, elas não entendiam da mesma forma. Ainda tem isso também. Então, o entendimento também era difícil. Eu acho que as pessoas, de uma certa forma, sentiam era aquela vibração do mestre, e aí se beneficiavam com isso, com a sua presença. Porque é aquilo que a gente falou aqui. Quando a pessoa é muito boa, por exemplo, Chico Xavier, todo mundo que chegou perto do Chico percebia nitidamente que estava perto de uma pessoa diferente, de espírito muito bom. Imaginemos Jesus. As filas do Natal lá em Uberaba, o jornalista Jorge Rizzini, ele gravou muito, a gente encontra no YouTube, do Chico distribuindo o alimento, a cesta de Natal, eram filas enormes que o Chico ia de cada uma daquelas pessoas agradecendo por estar ali. Não sei se vocês já viram isso. Filmavam o Chico, aquela fila imensa em Uberaba. Beijando a mão de todo mundo. O Chico ia lá de cada um. Pô, negócio interminável. Depois você procura no YouTube. Distribuição da cesta de Natal Chico Xavier em Uberaba. Cara, uma fila, um negócio interminável. E o Chico ia lá, dando dinheirinho para cada um, sabe? Então, eu imagino que devia ser essa dificuldade que Jesus tinha também, para poder atender todos esses irmãos que estavam ali. Mas aquilo que a gente está dizendo que é o mais importante é que nem todos foram tocados com isso, com essa bondade, com essa... Pô, de onde tem esse cara tirando esse pão? Como é que ele vai atender todos nós aqui? Nós estamos com fome, e aí? Como é que vai ser isso? Então, num lugar ermo. Viu o que eles disseram aqui no início? Pô, mas nós, de onde traria? De onde viriam tantos pães? De onde viriam tanto alimento para poder alimentar esse pessoal que está aqui? Então, é algo realmente muito, muito marcante para aqueles que vivenciaram. Quem sabe nós não estávamos lá. Daqueles que tudo isso. Já falou mal. É só pão que tem? Mas alguma coisa de bom tem que ter ficado dentro dessas pessoas. Mas o negócio que eu achei que era legal, o Hugo falou, por que dos 4 mil não fosse propaganda? Aí, estudando, né, alguns historiadores, eles falam que nessa época, além de Jesus, também tinham o que até o Allan Kardec fala também, do uma das coisas que sempre é um dos principais problemas para você propagar alguma ideia boa. São as pessoas que se aproveitam disso, os charlatãs, as pessoas que se aproveitam da fé. Os mistificadores, né? Os mistificadores. Então, tem alguns livros, uma vez que... de alguns estudos que eu faço, que fala sobre isso, que tinha muitos messias também na época de Jesus. Sim, tinha vários. E antes dele. É, o próprio Jesus então, foi enquadrado como um desse. Esse é mais um desses aí. Era muito forte também esse culto ao Messias, de séculos atrás, e na época dele estava muito forte. Então, muita gente dos 4 mil falavam para outras pessoas, essas outras pessoas já não iam entender da mesma maneira que a pessoa que estava ali olhou. Tinha gente que era bangu, inclusive gente até o Flamengo, cada entrada dele em Jerusalém, que falava, ele entrou no burrinho, com as pessoas jogando os ramos para ele, que daí já aconteceu mais de uma vez antes de Jesus, porque em alguma passagem um profeta falou que ele ia entrar na cidade assim, o Messias, ia entrar dessa forma na cidade, então outros já se aproveitavam também, liam igual, né? Igual várias pessoas da época faziam as coisas como se ele fosse o Messias. Então acho que também, até hoje, isso dificulta muito. As pessoas que se aproveitam da fé alheia, no cristianismo tem isso, né? Tem muito. E acaba que a coisa nunca se desenvolve, se expande por causa disso. Também, por outro lado, tem o Allan Kardec que fala sobre isso, né? Da filosofia, da ciência, do método científico. O ceticismo, às vezes, é importante pra gente. Prefira... Como é que ele fala? Prefira rejeitar 100 verdades e aceitar uma única mentira. Então, infelizmente, acho que, como ele falou, dos 4 mil, por que não se propagou, também tem isso. Os aproveitadores que acaba... Usando disso. O pessoal, depois que saciou a fomezinha, depois de 3 dias, né? Meteu o pé, foi embora. Ainda sobrou comida, né? Meteu o pé, foi embora, cara. Já ouvi demais. Valeu. Se tá o Maturga aqui, tá falando muito, né? Aí a modificação que é mais importante, a centelinha que vai ficar. Pra se modificar é complicado, difícil. Chegar lá no céu. Por sinal, é a próxima passagem, né? Sinal do céu, né? Esse aqui é mais bem Jesus dando uma lição mesmo, né? Novamente, os fariseus e saduceus, lá no capítulo, no versículo 16, capítulo 1, né? Testando, pediram que lhes mostrasse um sinal do céu. Aí ele disse no 16:2, em resposta disse-lhes, chegado o fim da tarde, dizeis, haverá tempo bom, pois o céu está avermelhado. Aí na sequência, 16:3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está avermelhado e sombrio. Sabeis distinguir a face do céu e não podeis distinguir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Tinham, naquela época, vários profetas, né? E Jonas foi um dos grandes profetas também. Mas Jesus já estava condenando aquela geração ali que se encontrava. Agora, essa geração má aí que Jesus fala, ela também aconteceu na época do Moisés, né? Porque há colocações que dizem que Moisés sabia onde era a Terra Prometida. E que os 40 anos que eles passaram no deserto, lá rodando, para encontrar, era para poder... aquela geração ela poder ser terminada e entrar uma nova geração para poder entrar nessas novas terras. Há situações que as pessoas diziam isso. Porque, de fato, porque Moisés, se era interlocutor diretamente de Deus, né, dos amigos espirituais, como é que ele não saberia onde era a Terra Prometida? Ele saiu numa caminhada furada, sem saber para onde ele estava indo? Como é que pode isso? E aí dizem, né, porque a gente sabe que quando ele desce ao Monte Sinai, ele quebra a tábua com os 10 mandamentos porque ele fica irritado, que estão adorando o bezerro de ouro, né? E a gente sabe muito bem que nos 10 mandamentos, né, aquele primeiro mandamento fala sobre isso, né, que é o primeiro mandamento, né, que diz o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus, né, todo-poderoso, né, e aquele que tirou da terra da promissão, né, da escravidão. Não haverás, não adorarás ídolos nem falsos bezerros de ouro, essas coisas todas, que está escrito no primeiro mandamento. O primeiro mandamento é esse, nos 10 mandamentos, tá? O primeiro mandamento é esse. Não é aquele que Jesus fala, mas isso é aquele do Moisés, lá da tábua, né? E o primeiro mandamento é esse. A gente sempre confunde isso. Então fala sobre essa questão. E o primeiro mandamento é exatamente o que eles estão jogando por terra quando Moisés desce. Aí ele quebra aquilo tudo, né? Dizem que foi um processo de... voz direta, não. Foi... Tem uma mediunidade que vai escrevendo direto na pedra, né? A gente passou por isso, né? Na época da codificação espírita, que as cestas, elas foram aposentadas, depois as colocamos o lápis com um papel nas gavetas e apareceu escrita, né? Mesmo processo que o Moisés recebeu lá, só que recebeu na pedra, né? Nos escritos, né? Então, exatamente. Então, já fenômenos mediúnicos, né? Que não se explicava, não sabia como, mas tinha essa noção. Então, Jesus aqui, nesse capítulo, né? 16.1 até o 16.4, fala que não vai haver sinal nenhum. Pô, se eles sabem olhar para o céu e dizer se o tempo vai chover ou se não vai, se o tempo está avermelhado, se não está... Como é que eles não sabem identificar o que está acontecendo? Então parece que vivem por viver. Não são animais que andam por andar. Tinham que ter inteligência para poder saber que alguma coisa estava se modificando. E detalhe não é esse. Os profetas já falavam isso 700 anos antes de Jesus chegar. 7 séculos antes já se falava sobre tudo isso. Ó, o filho do homem, o Messias, aquele prometido virá. E eles não conseguiram distinguir isso. E parece que até hoje ainda não conseguiram distinguir muita coisa. Porque não acreditam, né, para aqueles judeusão lá, que Jesus é o Messias. Ainda estão contando lá aquele ano dele, 5.700, alguma coisa. Então, não vai haver, Jesus é enfático, né? E quem estava ali? Os fariseus e os saduceus. Tudo casta judaica, com responsabilidade, que tinha envolvimento de pessoas com conhecimento, mas ao mesmo tempo desdiziam Jesus, né? Tinham Jesus como um profeta qualquer, um tamaturgo, alguém que, né? Era mais um daqueles que o Tadeu ali comentou. É mais um desses que, e não era dessa forma. Apesar de Jesus ter colocado tudo que ele colocou. Entendeu? Só para a gente poder fechar aqui, né? Nesse capítulo 16 que a gente adentrou, essas informações. Jesus é o tempo inteiro questionado por ser quem ele é. Não que Jesus quisesse que as pessoas o entendessem na marra, não era dessa forma, muito pelo contrário. Era de uma forma muito cândida, né? Muito amorosa, né? Para poder entender todos. Porque o envolvimento dele é com todo mundo. É com a adulta, a mulher adúltera, é com o centurião romano, né? É com o escravo, é com as pessoas de vida, com o ladrão. Todo o tempo Jesus recebe a todos. Olha, quando a gente estuda a vida dele, a gente vai ver que ele está recebendo a todos. Ele não faz diferença para quem ele recebe. Mas para todos ele tinha uma palavra direta, né? Sempre tinha alguma colocação, e uma colocação boa, não para renegar a pessoa ou subjugá-la, mas para poder ela sair daquele processo de inércia, né? Que é um processo muito comum nosso, para você poder se despertar, né? E é o tempo inteiro. Tanto que esse livro do Gerson Simões Monteiro, né, que eu gosto muito desse livro, como é que é o nome do livro? Eu esqueci que ele pegou tudo. A Caminho de Jesus, não? Como é que é? É, por aí. A Caminho de Jesus. Os Caminhos de Jesus. Alguma coisa assim. Esse livro, o que ele faz? Ele pega as obras de Humberto de Campos. Onde tem Jesus. Jesus chegando, nascendo. Jesus no primeiro ano. Jesus ensinando. Jesus já no término da sua vida. E Jesus no retorno de Jesus, já na vida espiritual. Ele abre em 4 partes. Ele pega os livros, as passagens de Jesus do Humberto de Campos, né, que está nos livros que ele teve, e aí ele vai colocando Jesus ensinando no início da sua vida apostólica, né, antes de Jesus chegar, Jesus já no final dela, e Jesus já em corpo espiritual ensinando, quando ele aparece para os... Porque mesmo depois que ele vai embora, ele volta aparece várias vezes para Pedro e para os apóstolos. Porque a fé não é quando ele... Jesus, quando ele morre, quando ele é crucificado, ele, no terceiro dia, ele aparece. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai reunir novamente o grupo, que está todo mundo, tinha dado 10 no burro desse mandado, chamar todo mundo, e aí ele vai para Betânia. Ele passa 40 dias lá em Betânia com eles ainda. 40 dias, hein? Isso a gente vai ver no Atos dos Apóstolos. Ele passa em corpo espiritual 40 dias conversando com eles, ensinando tudo. Gente, olha, vamos ficar calmo. A morte não existe, eu estou aqui. Né? Depois Jesus vai. Só que mesmo assim ele ainda volta várias vezes. Humberto de Campos mostra isso. Quando a situação estava preta, Pedro já não sabia o que fazer na casa do caminho. Parecia Jesus para Pedro. O que, que te aflige, Pedro, agora? E aí ele lá reclamava, falava um monte de coisa, Jesus dava uma explicação para ele e depois desaparecia. Aí Pedro entendia. Então veja como é importante toda hora Jesus estar próximo a gente estar buscando ele, porque é nele que a gente tem que fortalecer a nossa fé. Porque senão a gente é muito fraco. A gente acaba virando, né, areia, né? Acaba esmorecendo. A gente acaba, né, se transformando na fé fraca. E a gente não quer isso. Mas faz parte da nossa natureza. A gente ainda tem uma fé que não é nem do tamanho de um grão de mostarda. E é verdade mesmo. Isso é verdade. A gente tem titubeia muito. Deixa eu só comentar aqui com vocês rapidamente sobre isso. Essa situação de você acreditar ou não acreditar das pessoas, eu não falei aqui para vocês no início. Sábado passado, sábado agora, foi a gravação da entrevista do Trigueiro com o Jorge André. Eu estava lá e a gente estava comentando sobre isso. E aí, na parte da entrevista, o André Trigueiro falou assim, vem cá, como é que era isso? O senhor psiquiatra, cientista, médico, que estava dentro de uma doutrina espírita, religião. E, ao mesmo tempo, o senhor sabe que no Brasil... O espiritismo, ele tem um tripé meio capenga, né? Em relação à parte de ciência, né? Muito mais voltado para a religião, né? Então, algumas pessoas não entendem muito isso. Como é que era viver essa situação aí? Aí ele responde. Falou, não, realmente era difícil, porque eu, como psiquiatra, eles lá não queriam me aceitar, porque eu era espírita, né? Como é que eu vou acreditar nesse negócio de espiritismo e tal? E dentro do espiritismo, quando eu falava sobre a parte científica da doutrina, que Kardec fala muito sobre isso, eles achavam que eu estava querendo me destacar, ser diferente e tal. Eu fiz minha opção. Eu fui o que eu tinha que ser. Fiz minha opção. Se me aceitavam de um lado e não aceitavam do outro, paciência. Eu fui autêntico naquilo que eu acreditava que era. Mas vou dizer uma coisa para vocês. O nosso Brasil é um Brasil grande para o futuro. Aí ele, o gancho, né? O senhor já pensou na próxima encarnação, onde o senhor quer nascer, quem que o senhor quer ser e tal? Não, nunca pensei nisso, mas quero voltar ao Brasil. Essa noção, daqui a 100 anos, ela será uma nação muito desenvolvida. Mas mesmo com toda essa situação que a gente está vivendo hoje, crise moral, né? Vai ter que mudar muita gente. Sim. O que nós estamos passando é um processo de elevação. Esse processo de crescimento que nós vivemos é uma senoide. Ela levanta, ela baixa, ela sobe de novo, ela levanta, ela baixa, mas ela vai chegar um momento que ela vai conseguir subir, que é o processo de crise, de crescimento de cada um. Esse despertar, ele vai acontecer sim, a partir do momento que nós identificarmos que nós somos muito mais do que simplesmente uma gota d'água no oceano. O despertar do homem, ele se dá a partir do momento que ele acredita que ele é muito mais capaz do que ele é. Nós não acreditamos muito em nós. Nós podemos ser muito mais. E essa expansão, ela vai acontecer naturalmente. Daqui a 100 anos... Se Deus quiser, daqui a 1000 anos, André, quando nós nos encontrarmos de novo para a próxima entrevista, nós vamos estar ratificando isso aqui. Olha só que coisa legal que ele falou. Daqui a 1000 anos, quando nós nos encontrarmos de novo, Com certeza a gente vai estar falando sobre tudo isso. E aí você pode me cobrar isso que eu estou falando de você. Cara, foi fantástico, porque falei aqui para o Edson, para a Patrícia, que estavam aqui no início. Chegar aos 100 anos é muito difícil. Muito mais difícil ainda é chegar com saúde, né? Produtivo, com opinião, né? Independente, para você poder fazer essas colocações, trabalhando ainda. Fazendo a digitação dos textinhos dele lá. Andando. Por quê? Porque a gente sabe que muitos de nós degradamos muito nosso corpo, né? Durante a nossa vida, com excessos, com problemas todos. E aí, quando a gente chega na maturidade, a gente não tem consequência de dar. Com certeza, ele fez um planejamento que está cumprindo, hein? Lá naquele livro Os Mensageiros, que fala que a maioria de nós não é completista, o doutor José André, com certeza, ele é completista. Deixou 8 filhos, uma infinidade de netos e uma gravidez, que eu vou falar aqui para vocês, que é uma coisa que está lá na entrevista. O 8º filho dele não era para vir. A esposa, dona Gilda, ela fez uma, a partir do 7º, ligadura de trompa, né? Que acabou, cortou. E aí ele fala assim: eu morava em Botafogo e eu cheguei para minha esposa, dei um beijinho nela e tal. O que foi? Tá pensativa? Não, me deixa com meus pensamentos, espera um minuto. Eu deixei, né? Claro, não vou. Logo depois ela chegou para mim e falou assim: estou grávida. Impossível! Como você tá grávida? Lógico, o médico, meu amigo, fez a ligadura, então não tem como você. Isso ser gravidez, pode ser outra coisa, aí você deve estar. 15 dias depois ela chegou para mim: estou com todos os sinais de gravidez, estou grávida. Vamos ao médico, foi obstetra. Fomos lá, comprovado, gravidez. Eu falei: como pode isso? Como pode ser essa gravidez? Não tinha! As trompas estavam cortadas, como pode ser essa situação? Divaldo, me comentou o que tinha acontecido. Pela energia dos meus filhos, que eram pessoas novas, os amigos espirituais, tendo a necessidade daquele espírito 8º, que é o meu filho mais novo, está 42 anos, chegar aqui na Terra, eles pegaram todo o ectoplasma, o fluido animalizado dessas crianças, fizeram uma ligação por outro canal, próximo às tompras ali, fizeram uma ligadura para ela, novamente, religaram isso, o espermatozoide passou. E foi, né? Chegou ao óvulo para poder. Mas existe. Existe. Minha amiga daqui da Embratel foi assim. Aí ele falou: gente, eu só consegui entender isso quando o Divaldo me contou essa situação. Porque eu sou médico. Eu conhecia o obstetra. Não tinha isso acontecer. E aí o Divaldo me contou quem era o espírito que eu estava recebendo, porque eu queria saber. Eu falei: essa gravidez vai ser um problema, minha mulher, ela vai, né? Vai surtar, enlouquecer. A gravidez foi ótima, tudo maravilhoso, nasceu o espírito. Imagina. Quem é o espírito? É isso aí. Isso não vai sair na... Não vai sair na... Entrevista. Na entrevista. O espírito é um alemão da Segunda Guerra, general de Hitler... E tendo em vista algumas situações que ele precisava, ele veio reencarnar lá na minha família. Mas é um menino maravilhoso. Hoje ele faz direito, né? Mas tem todas as características de um general. É um manda-chuva. Extremamente cordial com as mulheres e tal, mas muito bom. É um filho, assim, exemplar. Não vou dizer o nome, porque não precisa saber o nome dele. Saber que é filho dele, já sabe o que é, né? Mas o Trigueiro pediu para tirar isso. Por causa da questão da associação do Hitler. Falou: algumas pessoas vão aceitar, outras pessoas não vão aceitar. Imagina aquele judeu mais: porra, alemão! Vou pegar esse cara e vou... não, e é verdade. É verdade. Não, alemão... E aí, o que é que acontece? Vejam que situação, gente. Como coisas acontecem, né? Na vida das pessoas. Eu nunca tinha visto isso. Juro, você nunca tinha visto isso. A vida nossa daqui. Nunca tinha visto. Regenerou, é um caso em mil. Cláudia Kahn, se alguém já conheceu, já ouviu falar dela, ela até botou um médico na justiça, o marido e ela. E mas o cara cortou. Cortou, mas um no caso em mil, o médico provou. Minha amiga, que gente, acontece. Tem um filhinho desse tamanho, já com os filhos tudo grande, e o garotinho pequenininho agora. Entendeu por quê? Porque um caso em mil pode haver de regenerar as células eram nós lá, e aí isso que aconteceu aí, que você falou, acontece. E aí foi nessa hora que o espermatozoide lá foi, e entrou passou. E ela teve o filho. Eu tem 7 anos hoje. Ele falou, eu não acreditei. Gente. Eu sou médico. Não, não vou acreditar um negócio desse. Existe, e dizer. Eu nunca tinha visto falar sobre isso. E aí, quem é a criança, né? Que é o espírito, né? Esse espírito que veio e, graças a Deus, está cumprindo a missão dele aqui. Uma pessoa que está fazendo as coisas bacanas aí. Ele falou, na adolescência eu dou meio levado, mas depois entrou no padrão, tá ótimo. Muito bom, né? Eu gostei. Essa tinha entrevista... De qualquer jeito. Né? Tinha que vir de qualquer maneira. Tem jeito, tem explicação. Eu acho que... já são 2 horas. Eu acho que acontece o seguinte, cara. A gente não pode duvidar de mais nada. Porque há caminhos que a gente não consegue... não consegue enxergar o porquê, as razões... Mas elas são, quando tem que acontecer, por isso que a gente diz, quando tem que acontecer, acontece, né? Então, a gente agora precisa estar bem atento a isso. Mas a entrevista vai ser divulgada pro pessoal, vai ser... Legal. E dia 13, né, quem quiser ir lá no Seja, né? Seja. É, dia 13 de agosto, é um sábado. E aí, só que estão vendendo ingresso, de 2 às 18, né? De 14 às 18. O pessoal vai estar lá, velhinho, para dar um abraço no velhinho lá. Ele tá bem pra caramba. Sábado ele ia participar de uma festa junina. Casar. Vamos lá fazer então um encerramento? O que vocês acham? Edson, você quer fazer alguma colocação? Para os irmãos? Igor? Eu? Nelê? Nelizinha que ficou quieta hoje, não falou nada? Não, fiquei quietinha, só. Então, as preces. A radiação e a... Era se desencarnado, né, Simone? Desencarnado é Edson. Encerramento a nossa irmã, sim. Agora não, no final. Não, depois. Senhor Jesus. Amigo Rabi da Galileia. Neste momento gostaríamos de direcionar os nossos pensamentos ao alto. Pedir aos amiguinhos espirituais que ajudem, que protejam, que direcionem, que olhem todos aqueles necessitados, que a espiritualidade amiga esteja presente em todos os lares necessitados, nas casas de repouso, nos hospitais, nas penitenciárias, nos abrigos. Que envolva as pessoas que se encontram abandonadas, nas ruas, ou às vezes até em seus próprios lares. Que elas sejam abraçadas, que tenham sua saúde física e mental e espiritual revigorada. E recebam o que efetivamente necessitam para seguirem. Em especial, Senhor Jesus, pedimos pelos seguintes irmãozinhos: Cristiano Lima da Silva, Flávia Andréa Barbosa, Amanda Tinoco, Monalisa Tinoco, Théo Cavalcante, Marcos Vinícius, Joyce Nóbrega, Maria Eduarda Almeida, Flávia Regina Almeida, Edilson Mesquita da Silveira, Maria Clara Guimarães Veloso, Francine Magalhães e Renato Santos Matos. Que todos eles sejam envolvidos pela espiritualidade amiga, que tenham suas dores, seus problemas, seja de saúde ou espiritual, amainados. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Assim, assim seja. Mestre amigo, sabemos que diante da turba de doentes, tristes, perdidos, sofredores, tu as aliviando, curando, alimentando a todos com teu amor, com tua energia. E como eternos pedintes que somos, Senhor, rogamos, paz, mestre amigo, os companheiros que se encontram já retornados, a pátria espiritual, e que por motivos quaisquer se encontrem, senão envolvidos em uma angústia, em dor e sofrimento, na incompreensão da realidade que vos rodeia. E os nomes, Senhor, que estão listados no nosso caderno: Rubem Augusto, Gabriel Cavalcante, Adriana Tomás, Regis Barata, Maria das Dores, Estela Vargas, Júlia de Moraes, José Domingos, Cora Ribeiro, Gustavo Silva de Araújo, Anadir Pedreira, Carolina Pedreira, Irania Guiar, Valmira Sinfrone, Márcia Reis, Ruas, Laureano, Jerônimo Arlete, Bruno, bem como todos os outros companheiros, Senhor, que habitam os nossos pensamentos, que vivem em nossos corações. Envolvam todos na sua misericórdia, no seu carinho, no seu amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor Jesus, gostaríamos de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos estudando os seus ensinamentos, que possamos absorver essas palavras, levar para a nossa casa, para o nosso trabalho, que possamos produzir bons frutos com esses ensinamentos. Peço também pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelas pessoas que precisam. Amém. Sim, sim, sim. Agradecendo a todos os nossos amigos espirituais, os nossos guias, aos trabalhadores que fazem a coordenação desses estudos, para que nós possamos sair daqui com os nossos corações fraternos, amigos, e que nós possamos dividir essas benesses com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Vamos em paz. Jesus nos acompanhe, nos abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja. Rápido, né? Tá frio, né? Ah, você acha que tá frio? Legal. Eu quero saber quem é que tá tomando banho, isso sim. Tem gente que não tá tomando banho, não. Tem certeza. Não vai tomar banho, não. O cheiro que exala no espiritual. Tchau, tchau. Tchau, amor. Tomo banho todo santo dia, né? Nem todo dia é santo, né? Já que nem todo dia é santo, né? O último foi na quinta-feira, retrasado, né? Teve feriado, né? Mãe, isso não produziu. O que é isso? Você vai falar desse cara de dieta, ela fica... Gente, beijo. Tá ficando legal. Vai deixar aí, Ricardo, vai falar. Ih, meu Deus. Isso é da Patrícia. Isso é da Patrícia. Sim, boa. Fecha. Isso aqui também, né? A coisa falou assim. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau, pai. Valeu. Tchau, pai. Vai? Não. Sim, não tem ninguém. Olha que vai bater também. Pode passar, pode passar. Vou Yeah. 5,37 negativo, mais 3,10 positivo, tem que dar 2,10 negativo. Porra, mas ele só me retorna essa porra desse valor. Engraçado que aqui, ó. Não é a soma não que tá fazendo? Gente, eu quase que eu furo agora. Estou aqui ali. Pra Júnior. Olha a cobra, depois que eu toquei, cara. Eu ia falar brincando assim, sabe, sem. Eu ia brincar com assim, o aí eu vai que ele entende e fala assim: opa, cadê? Eu quero. Salsichão. Mas a forma tá certa, isso? Menos é o anterior, pede no meio, deve um mais. Isso aqui. Isso. Aí tá todo crédito. Tem um saldo inicial bem de uma forma. Isso aqui. Isso aqui, mas na verdade, é uma prova real disso aqui. Tá vendo? Ele já fez um 2,27. Uhum. Mês passado eu fiz, eu dei certinho. Eu vou entrar, isso aqui. É uma, o saldo inicial. Média. Isso aqui, o total de horas. Depois de crédito. Um mês. Isso aqui foi o total de 10. Um mês. Isso aqui é, no mês, eu me conectei. 10 horas de crédito, eu ainda fiquei com 7,34. Ainda durou 7 horas. Negativo. Então, essas 7 horas negativas, com mais 1 hora e 57 positivas, eu ainda fiquei devendo 5,37. Ah, porque bateu aí, porque não bateu aqui. Qual é a forma? Ele quarentena. Mas só que ali está positivo, né? Está negativo. Mais negativo. Aí esse mês está no inverso. Está negativo. Mas aqui está positivo. É que você fez? A mesma forma, ele 41, ele 47. Ele tem que me reconhecer. Então, ele tem que me conhecer que assim, na operação. Por que 41 e 44? 41 é o anterior. Porque ele pega o anterior e deu pelo atual. Pronto, deixa eu pegar. 37. Negativo. Mais 3 e 10, eu reproduzo assim, essa fórmula aqui. Tá vendo? É de 41 mais 0 e 44. É 2,27. Aqui também está dando 2,27. Aí ia bater aqui no que está aqui. Bota ali o negativo lá. E aí? Copia de lá pra cá. Do mesmo. Que porra é essa? Copia daqui pra lá. Tá aqui do lado, porque é uma dessas. Não, não, não. Branco pra lá. Vai continuar, porque vai começar uma nova. Feita até duas. Tá, agora joga lá. Joga. Não, não, não. Vou fazer a Olha, ele bota o outro agora. Olha como é que ele forma. Tá, aí vai os outros, olha os outros. Agora é lá em cima. Lá em cima mais 41. Vamos ver se vai dar certo. Mais. Eu acho que é desse formato aqui. E de baixo. Numa outra. Aí Então é isso mesmo. O negativo dele, ele não tá conseguindo fazer a multiplicação lá. Tá frio, hein, cara? Não, mas ele não tem que mexer, não, pô. Como um valor. É. Tá dando embora. Mas aí não teria que estar dando certo no outro também. Tudo deu certo no outro mesmo. Tá positivo? Pô, não era o saldo, né? Porque o Zona. Né? Pode ser isso, cara.